e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: eu quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Ela me respondeu: e quero dançar forró beijando. E hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto. E aê! E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto. É dança forró beijando. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que? Ela me respondeu: quero dançar forró beijando. Ela chegou em mim e me falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que? Ela me respondeu: quero dançar forró beijando. E hoje eu mato meu desejo.